sem batom. E só pra retocar o baile, só pra retocar. Jangadeira FM, todo mundo ama. Já são 7 horas e 54 minutos. Reta final do nosso encontro de hoje, né? Mas calma aí. Reta final não é final ainda. Pera aí que a gente vai conhecer a música campeã do nosso último duelo jangadeiro. Mas antes, vamos saber quem é que leva, né? Quem é que leva aqui o kit São Brás Bebidas pra casa? Quem será, quem será? Você aí que ligou no 3512-5000, muito obrigada pela participação, viu? Você que interagiu com a gente, mandou zap, valeu de verdade. Saindo aqui esse kit São Brás pra Edilene de Queiroz Pinheiro, lá do bairro Parquelândia. Edilene de Queiroz Pinheiro, da Parquelândia. Parabéns pra você. Obrigada pela participação, Edilene. Quem ganhou uma Airfry novinha, maravilhosa, da Mondial, foi o Adail Jacó Bezerra, com o cupom de número 889150. Ele mora no Passaré e participou da nossa invasão premiada Jangadeiro. Aqui todo mundo se dá bem. Só não ganha na Jangadeiro quem não participa. E não participa mesmo, viu? Porque se você participar uma vez, ainda assim, você pode ganhar a qualquer momento. Então, parabéns para todos os nossos ganhadores. Prazo sempre o mesmo, tá bom? 3 dias úteis, vem na Jangadeiro, traz documento com foto para identificação. Sempre de 8 da manhã até 17 horas. Qualquer dúvida, fala com o nosso atendimento através do nosso zap, que eu tenho certeza que dá tudo certo. Agora vamos curtir a música mais votada desse... Duelo Jangadeiro. A música de número 2, com Joana. Alma, coração e vida. 7 horas e 56 minutos, uma ótima noite pra você. Jangadeiro FM. Não tenho fortuna, essa las tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte, y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistar. Jangadeira FM, todo mundo ama. Alma, coração e vida, música de Joana, linda, maravilhosa. Gente, obrigada, viu? Mais um dia concluído com sucesso, graças a Deus e cada um de vocês, né? Vocês são demais, viu? Obrigada de coração. Beijo enorme. Findamos a quarta-feira. A gente volta amanhã, se Deus quiser, a partir das 16h. Mas, ó, fica aqui, tá? Continua com a gente, porque o Kennedy já tá preparado para nos fazer companhia com a noite mais romântica do rádio. É o Jangadeiro Relax que vem aí, com mais música gostosa e aquela premiação que todo mundo ama. Um beijo, saúde para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. Brahma juntou todo mundo no São João para curtir essa festa, capaz de unir tudo o que a gente tem de melhor. Do arraiá de Taperoá, a festança em Campina Grande, da tradição às novas histórias, do baião ao modão, ninguém fica de fora dessa. Já botou a Brahma para gelar? Bora junto viver essa festa. Todo mundo no São João. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Marcelo Silva, presidente do Partido Verde Ceará. Preservar o meio ambiente é fundamental para o futuro do planeta. Com boas práticas, é possível conduzir a economia com proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. Se você defende a utilização consciente dos recursos naturais, a preservação da natureza e um verdadeiro programa de conscientização ambiental, feliz ao Partido Verde e nos ajude a construir um Brasil melhor para todos. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. No bilhete, numa placa, no horóscopo ou num sonho, pode apostar. Na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar. Na lista telefônica, na internet ou na TV. Wellington Saboia. Olá pessoal, eu sou o Wellington Saboia, presidente do Partido Podemos de Fortaleza. Você já se perguntou o que é Podemos? Mais do que um partido, somos um movimento de pessoas unidas para fazer valer os nossos direitos. Porque juntos podemos fazer a diferença na vida das pessoas. Podemos mudar o rumo da nossa história. Podemos construir uma sociedade mais justa. Juntos, podemos mais! Todo mundo tem um talento especial para ser mesário ou mesária. Por exemplo, você pode ser a comunicativa, o atencioso, a prestativa ou o detalhista. É colocando essas habilidades em prática que a gente faz a democracia acontecer. Não desperdice seu talento. Seja mesário voluntário. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Marcelo Silva, presidente do Partido Verde Ceará. Preservar o meio ambiente é fundamental para o futuro do planeta. Com boas práticas, é possível conduzir a economia com proteção ambiental e desenvolvimento sustentável. Se você defende a utilização consciente dos recursos naturais, a preservação da natureza e um verdadeiro programa de conscientização ambiental, feliz ao Partido Verde e nos ajude a construir um Brasil melhor para todos. Leveza dos maltes 100% naturais. Com devassa, o São João fica massa. Beba com moderação. Olá, olá, meus amigos, minhas amigas. Vai começar o programa mais lindo, mais apaixonante, mais relaxante do rádio. Eu sou o seu amigo Kennedy Soares e até meia-noite vamos viajar no tempo através da música. Você vai concorrer a prêmios com a nossa Batalha do Amor. Você vai declarar o seu amor também para aquela pessoa especial nos classificados do coração. Aqui para a capital e também para todo o interior. Já está no ar o programa mais lindo e apaixonante que já começou. E essa noite a gente começa com o Patrick Swayze. My tree, she rides the night next to me. She leads me through moonlight, only to burn me with the sun. She's taking my heart, but she doesn't know what she's done. Feel the breath in my face, body close to me. Can't look in her eyes, she's out of my league. Just a fool to believe I have anything she needs. She's like the wind.

Linda noite para a Tereza Cabral. A Tereza, ela diz: hoje eu estou de folga, hoje eu vim aqui na hamburgueria do Seu Zé Burger e todo mundo aqui está ouvindo a Jangadeiro. Olha que maravilha. Muito grato a todos aí no Jacarecanga, na hamburgueria do Seu Zé Burger. Todo mundo aí ouvindo a Jangadeira, os clientes, turminha trabalhando também, o José Luiz, a Adriane, boa noite, muito obrigado. Continue sempre ouvindo a gente, tá bom? Tereza Cabral, muito fã da Jangadeiro. A todos aí, o meu abraço especial para vocês. Abraçar também aqui a Irene Gomes, ela está no Parque Manibura, abraçando todos da sua família em Córrego Barreira. Abraçar aqui também a Laura Márcia. A Márcia está na Vila Manuel Sátiro e curtindo a nossa Jangadeiro também. E está chegando aqui um novo fã da Jangadeiro. É o Rogério. Rogério está na Parquelândia, ele está no Mercadinho do Haroldo, curtindo a Jangadeiro, relaxando. Um abraço, Rogério, e todos aí no Mercadinho do Haroldo. Abraço também aqui a Jaciele, ela está em Ramos Aquirais, ligadinha. Boa noite, querida. A partir de agora, Batalha do Amor. Batalha do Amor. Na Jangadeiro FM, quem decide essa batalha é você. Vai começar a nossa batalha de hoje. Vamos tocar três músicas. Depois você vota na sua música favorita para você concorrer hoje a um kit São Brás. Vai ser bom demais. Batalha do Amor. Música 1. É José Augusto, Sábado. A música 1. Todo sábado é assim. Eu me lembro de nós dois. É o dia mais difícil sem você. Outra vez os amigos chamam pra algum lugar. E outra vez eu não sei direito o que vou falar. Quero explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção. Se o vazio que vem depois só me faz lembrar de nós dois. Explodir por dentro, inventar uma paixão. Qualquer coisa que me arranque a solidão. Um motivo pra não ficar outra noite assim, sem saber se você vai voltar pra mim. Pra te esquecer, eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você.

Bismarck Maia, prefeito de Aracati. O Podemos 20 é um dos partidos que mais cresceu no Brasil e no Ceará. E isso também é visível aqui no Aracati. O município se desenvolveu em todas as áreas, com centenas de obras estruturantes, benefícios que estão levando mais oportunidades e dignidade para cada aracatiense que deseja continuar crescendo. Esse é o jeito Podemos 20 de administrar. Juntos podemos mais. Nós somos 20. Vixe. Brahma juntou todo mundo no São João para curtir essa festa, capaz de unir tudo o que a gente tem de melhor. Do Arraiá de Taperoá, a festança em Campina Grande, da tradição às novas histórias, do Baião ao Modão. Ninguém fica de fora dessa. Já botou a Brahma para gelar? Bora junto viver essa festa. Todo mundo no São João. Isso é bramosidade. Beba com moderação. Sabe aquela promoção que vai deixar toda a família feliz e te ajudar a fazer uma baita economia? Tô falando da Feira Jangadeiro. Agora, todo sábado, você pode ganhar uma feira gigante. O sorteio acontece durante o nosso Jangadeiro Alto Astral. E para você participar, é muito simples. Fique atento à nossa programação. Sempre que você ouvir a senha, ligue 3512-5000, mande um WhatsApp para o 981-41-2975 ou ainda acesse o site jangadeirofm.com.br. Faça seu cadastro e responda em uma frase por que você merece ganhar a Feira Jangadeiro. Sorteio agora é todo sábado e a entrega toda segunda-feira. Patrocínio Tijuca Alimentos, sabor que se faz com carinho. E Atacadão Lag, é mais negócio pra você. Fortaleza, Maracanaú e Iguatu. Feira Jangadeiro, só aqui na rádio que todo mundo ama. Jangadeiro FM. Classificados do Coração, que traz o recadinho do Edivá de Maracanaú, que manda para sua esposa, a Aurelice. O amor nos faz dizer coisas que nunca nos ensinaram, a dizer coisas que simplesmente sentimos. Eu amo você, meu amor. There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we're gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running through my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it, oh, she offers me protection. She won't forsake me. I'm loving angels instead. When I'm feeling weak and my pain walks down a one-way street, I look above and I know to my bones. When love is dead, I'm loving angels instead.

amor de dentro pra fora, amor que eu desconheço. Quero um amor. Só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora, ser amor de corpo inteiro. Um amor de dentro pra fora, o amor que eu desconheço. Quero um amor maior. É um amor maior que eu. Que eu quero um amor maior. É um amor maior que eu. Yeah, yeah. Então seguirei coração até o fim, pra saber se é amor. Magoarei mesmo assim, mesmo sem querer, pra saber se é amor. Eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor. FM, todo mundo ama, 8h49, boa noite a todas as apaixonadas e apaixonados do nosso Relax. Boa noite para a Tânia, eterna apaixonada pela Jangadeira FM. A Tânia e a Vitória, ligadinhas, juntinhas, elas estão no Siqueira. Boa noite, Tânia, boa noite, Vitória, muito obrigado. Boa noite para o Júnior, ela em Itapebuçu, está em Itapebuçu, Grande Júnior. O Ronaldo Nunes, na Cidade dos Funcionários. A Sandra Maria, no Nova Metrópole, em Calcaia. Toda noite aqui, a Sandrinha, um abraço para você. A Irene está em Barreira, ouvindo a gente também, boa noite. O Israel está no Jockey Club, mandando um grande abraço, um grande alô para Leda. Leda e Israel, no Jockey Club, dois novos fãs da Jangadeiro, sejam bem-vindos, muito obrigado. A Janiele, o Jonas, o Levi, o Brian e também o Daniel, eles estão no Jacarecanga. Eu abraço também aqui a Maria das Graças, a Maria das Graças no Montese, curtindo a Jangadeiro. E uma linda noite também para a Nininha Veras, a Nininha Veras com sua família. Estão no Jardim Guanabara. Boa noite para vocês. The light.

mani, io riprenderei. Perché sono umani questi sogni miei. Con le mani io riprenderei. Sono cose della vita, ma la vita poi dov'è? FM, todo mundo ama, todos os apaixonados e apaixonadas, boa noite a todos os internautas curtindo a Jangadeiro. Esteja onde você estiver, fique à vontade para você participar, mandar seu recadinho apaixonado, pedir sua música, mandar o seu alô, fique à vontade, tá bom? O nosso zap é 981412975, aqui é Fortaleza, aqui o prefixo é 85. 85 981412975. Fica à vontade para você participar. Ligadinha com a gente está a Roseli Aparecida. A Roseli está em São Paulo. Muito obrigado a você, Roseli. Boa noite também para a Maiara Barbosa, que está ligadinha em Mato Grosso, terra boa, Mato Grosso. Uma linda noite para você também, Maiara. Aqui em Fortaleza, Laura Márcia, a Márcia na Vila Manuel Sátiro, ouvindo, ligadinha, relaxando nessa noite também. Boa noite para você. De mim eu vou sofrer. Perder sua amizade não vai ser legal. Tenho medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial. Você conhece os meus problemas, meu relacionamento complicado. Sabe tudo o que pense que eu quero. Que Deus me perdoe se isso for errado. Se estou com ele, eu te desejo. Eu sonho em cometer esse pecado. Se eu criei coragem pra falar, pode crer que o meu coração está apaixonado. Ser sincero e falar, ou será que é melhor guardar esse segredo e não arriscar? Porque se você se afastar de mim, eu vou sofrer. Perder sua amizade não vai ser legal. Tenho medo de estar confundindo, mas o que eu estou sentindo é especial. Você conhece os meus

te alma sabe lá, sabe lá. E quem será na correnteza do amor que vai saber se guiar? A nave em breve ao vento vaga te leve e traz. Só eu sei, só eu sei. Jangadeira FM, todo mundo ama, continue aqui, ligadinho, ligadinha com a gente. A Angelúcia Carneiro está em Maracanaú, sempre ouvindo a rádio que todo mundo ama. A Angelúcia, a Alice, boa noite para vocês no Gereissati. Alice, Angelúcia, boa noite, muito obrigado pelo carinho de vocês. E continua a nossa Batalha do Amor. Batalha do Amor. Música 1. Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer. Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você. Batalha do Amor. Música 2. Não diga pra. Batalha do Amor. Música 3. Desculpe o Awe. Eu não queria magoar você. Foi ciúme, sim. Fiz greve de fome. Qual é a sua música favorita na nossa batalha de hoje? Continue votando, ligando 3512-5000 ou votando no nosso zap 981412975. A música 1 do José Augusto, Sábado. Música 2 do Prince, Não Diga Nada. E a música 3 é da Rita Lee, Desculpe o Auê. Hoje está valendo Kit São Brás. E lembrando a você que a música mais votada você volta a ouvir no final do nosso Relax. Música.

like Sunday morning. It's wild, easy. I'm easy like Sunday morning. I wanna be. Como era bom, amor, te ver sorrindo. vida inteira te carinhar, minha linda sereia. Vem me dar seu amor. Relax, momentos que marcaram sua vida. Shape I'm in. verdadeiro relax para você recordar bons momentos. Jangadeiro Relax, para você recordar bons momentos. Até meia-noite, vamos juntos aqui para a capital e também para todo o interior, com muita música linda, com prêmios, com recadinhos apaixonados. Eu sou o seu amigo Kennedy Soares, com você, no programa mais relaxante do rádio.